E aí, Race, certo? Certo, Big Boy. Porra, cara, você viu? A Jennifer fez um aborto e quase morreu, mano. É, vou te falar, assim não dá. Será que um dia isso vai ter um fim, mano? Só Deus que sabe. Ambulância desce o morro, Dona Maria pede socorro. Sua filha já cresceu, se envolveu, se perdeu. Na mesma história que se repete constantemente. Clima familiar, nervosismo, uma mãe descontente. Planos bolados, traçados em sua mente. Quando crescer, vai estudar, se formar, ser alguém na vida. São tantos os planos, tantas perspectivas. Geralmente na vida tudo começa assim, buscando sempre melhor, ela pede os passos pra mim. O tempo vai passando, criança crescendo, família sobrevivendo, no mesmo cenário de várias canções. Barraco no barranco, a vida aos trancos. Escravidão tá encoberta, salário, miséria, dignidade já era. As drogas rondam meu quintal. A violência no boteco, respiro fundo e declaro, isto já é normal. Bairro afastado da capital, onde tudo acontece, de dia, de noite, não sobe ou não desce. Pode rezar, buscar as suas preces. E as garotas em plena fase de puberdade, é baixo cópia de paz. Se lá no banho, aos 15 anos de idade. Escola sem seguranças, o mal vai convertendo as nossas crianças. Vício precoce da atitude anormal, com 12 de idade já fuma maconha na cara de pau. O mano da pochete todo dia tá ali, usa a consciência, vai se destruir. Dona Maria chora e pergunta pra mim, por que que a vida tem que ser assim? Por falta da informação, do amor em nossos corações. Diálogo é bom e pode ajudar a raciocinar, distinguir o que é certo ou errado. Se não parar pra pensar, vai ficar complicado. Dona Maria queria vê-la na passarela, famosa, ganhando dinheiro, sendo modelo. O sonho acabou, virou pesadelo. Sua filha se envolveu com o cara errado, usou, abusou e deixou de lado. 15 de idade, um caso normal se tornando grave. Gravidez imatura, barriga cresce, cinto não segura. Ervas aos montes, pílulas de montão. Aborto TI aos passos de um caixão. A inconsequência dos atos gera fatos assim, a morte de seres humanos. Sentimento de culpa vai pra sociedade, que não mostra, não explica a realidade. Porcentagem vem crescendo em nossa cidade. Pena de morte assinada por incompetência. Pequenos anjos que sofrem as consequências, não pedindo para serem feitos, mas querem nascer. Direitos negados vão é morrer. Clínicas clandestinas, aparelhos ruins contaminam você. Talvez nunca mais possa ter um bebê. O pior de tudo é saber que o maior culpado de tudo é você. Temos que mudar essa história, parar de se matar, destruir, se denegrir. Parar de ser assunto na televisão, recuperar a dignidade, buscar o valor que sempre foi nosso. Quem manda no país é a nação, não a minoria. Temos que lutar por melhores dias, mais informação, conscientização. Dê uma vida melhor na sociedade, na minha, na sua, em qualquer localidade. A comunidade é uma família sem restrições. Esqueça o egoísmo, ajude para ser ajudado. Reflita com calma, entendo o recado. Até quando vou ter que rimar a destruição da nossa nação? Se tem a resposta, me diga então. É, antes de praticar o ato, analise suas consequências. A mente preparada é a maior arma contra os problemas da vida. Cópia, pai. Se lá no banho, aos 15 anos.